da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. Digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. Uma grande multidão vestida de branco, dizendo: santo, santo é o Cordeiro, louvado seja aquele que venceu a morte, aquele que é o último e o primeiro. João viu essa visão maravilhosa, Jesus glorificado, cheio de esplendor. E hoje eu vejo aqui neste lugar uma multidão de adoradores, digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. Digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. João viu no céu Deus entronizado, do seu trono saíam raios e trovões. João pôde contemplar mais 24 tronos, sobre ele 24 anciões. João viu ali milhões de anjos, dizendo: santo, santo é aquele que venceu. E hoje eu vejo aqui neste lugar uma multidão que adora a Deus. Digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. Todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. João viu no céu um livro selado, e nenhum anjo era capaz de abrir. E neste livro tinha mistérios profundos. Olhando aquela cena, João chorou ali. Mas de repente o Cordeiro Santo tomou aquele livro sobre as suas mãos, rompeu os sete selos e abriu, pra ser digno da tua adoração. Digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno. Digno de todo meu louvor, digno da minha adoração. Jesus é digno, sim, ele é digno, ele é digno.